Deixa eu começar pondo sua cabeça prêmio. O primeiro Grenal foi 10-0 pro Grêmio. Deu pra entender? Não explico pra vocês. O Grêmio fez o dobro de gols que o Chapecoense fez. A vida do Inter começou só em 2006. A gente já era campeão mundial desde 83. Grêmio imortal, colecionador de mitos. Seja lá no Japão ou na Batalha dos Aflitos. O maior ganhador da Copa do Brasil. Nosso estádio é muito mais moderno que o Beira-Rio. Seus craques são argentinos, D'Alessandro, Guinhazul. E seu ídolo maior é quem? Adriano Gabiru? Aqui é o soberano do Rio Grande do Sul. Vermelho é a cor do inferno, o céu é que é azul. Falo pra ti, Cholorado, não se ilude. Clássico pra vocês é jogar contra o Juventude. E daí que vocês ganharam mais Copa do Brasil? O Grêmio caiu duas vezes, o Inter nunca caiu. Sabe a diferença de um dente de leite, vocês? Que o dente de leite só caiu uma vez. Se a gente não era nada, até 2006, só precisamos de 4 anos pra passar vocês. Grêmio foi o primeiro a ter torcida pros gays. E quem não se lembra da poltrona 36? Com tal de fica-fica do Bilic e o Capone. Pegos literalmente com a boca no trombone. Respeito o Colorado, o monstro sagrado, o maior campeão disparado do nosso estado. Vocês só vivem de passado, time ridículo. Passaram 13 anos sem ganhar um título. Olha só nosso currículo, Mundial, Libertadores e o único campeão brasileiro invicto. Bem-vindo ao meu bug.com podcast. Hoje meu nome é Regis e pra mim o Inter não fez uma boa campanha. E aí pessoal, meu nome é Hudson, sou gremista e vou comentar com meu amigo Regis que o meu time também não fez uma boa campanha no brasileiro, pois ambiciou o título da Libertadores e a única coisa que conquistou foi uma vaga para a próxima Libertadores. Então é isso que a gente vai comentar hoje sobre as duas campanhas, tanto de Inter e tanto de Grêmio. Um lado, um colorado não tão fanático, mas que fica indignado quando o D'Alessandro não joga. E do outro lado, Hudson, gremista fanático, que fica indignado que existe Jael no time do Grêmio. Vamos começar esse podcast com o seguinte. Como existe 11 jogadores em campo, vamos falar sobre os goleiros. Tanto colorado, tanto gremista. Vamos começar com Groy. O que tu achou a campanha do Groy de 2018? Olha, o Groy é um cara que dá pra se dizer que no Grêmio é intocável, né? Porque sempre jogando um jogo da Libertadores, jogando um jogo do Gauchão, ele joga do mesmo jeito, né? Mas tem o reserva dele também é um goleiro muito bom, cara. Eu não lembro o nome dele. Paulo Vitor? Isso. É, o Paulo Vitor, do tempo do Flamengo, ele já tinha sido campeão lá, né? Uhum. Se eu não me engano. Então, ele também, ele tem já um histórico, né? Ele não é tipo o Bruno Grassi, quando o Grêmio tinha que depender do Bruno Grassi pra ser reserva, né? Pra quem não sabe, o Groy, ele só tem uns títulos, pouca coisa. Ele só tem uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e Recopa. Só isso que o Groy tem. Então, é um goleiro que tá aí. Tá aí que eu acho que teria que ter uma vaga na seleção brasileira. Sim, não, o Groy é assim, cara, ele não ter ido pra essa Copa de 2018 é aquela coisa que, infelizmente, tem na seleção hoje, né? A seleção virou um time de empresário, porque, assim, ele levar o Alisson, tudo bem, o Ederson do City lá, tudo bem, mas levar o Cássio, a fase que o Cássio tava não era uma fase tipo a que o Groy tava, né? Sendo que se fosse levar um terceiro goleiro, tinha que ser o Groy ou o Fábio. Sendo que o Fábio nunca vai pra seleção, né? Mas até mesmo o Alisson, eu não achei tudo aquilo na Copa do Mundo. Vou ser sincero pra ti. Uma porque eu sou fã do Alisson, mas não foi. Não foi tudo aquilo que, vamos dizer, que muita gente esperava, né? É, na realidade, assim, a parte de goleiro da seleção brasileira, tu vê, o Groy fez o que fez na Libertadores em 2017 e não foi pra Copa, né? Aí o Cássio, olha o que o Cássio fez no Brasileiro de 2017. A única coisa que ele fez era ajudar o Corinthians naquelas retrancas que eles faziam, que ganhavam de 1-0, né? E assim foram campeão. Então, assim, não sei, goleiro a gente tá meio mal representado na seleção, né? Você que não é do Rio Grande do Sul, que tá escutando esse podcast no inferno, em qualquer outro lugar, existe uma dupla no Rio Grande do Sul, nenhuma gosta da outra, ela se respeita. Eu acho, agora a gente vai falar um pouco do time do Grêmio, de início, desculpe Colorado, mas a gente vai falar de início o time do Grêmio. Uma, porque ainda o atual campeão da Libertadores, afinal ainda não houve. Também que eu acho, não sei se tu vai concordar comigo, que o Grêmio tá com saudade do Arthur. É, mas pra surgir o novo Arthur aí, vai ter aqui há uns 20 anos que vai surgir o novo Arthur. Apesar que eu vou dizer assim, ele não tá fazendo falta no Barcelona, porque ele tá sendo o banco do Vidal. Então, é complicado, né? Se o Barcelona... Mas o Vidal, né? Vidal, sim, é um grande jogador. Sim, mas se o Barcelona quiser emprestar ele pro Grêmio de volta, que mal tem. Nossa. É, mas não, a parte da venda do Arthur já foi um troço que quebrou com o Grêmio, né? Com certeza. Tanto que quando o presidente vendeu, tava tratado pra ser agora, né? Liberar ele em dezembro. Sim. E quem liberar em dezembro? Acabou que no meio do ano o Barcelona botou mais dinheiro e levou, né? Por isso que eu acredito que não veio o título, né? O Maicon pode ser tudo. Mas já tá veterano. Joga um jogo, folga dois. É tá complicado. Tipo escala da brigada. É, tu falou da brigada, só o pessoal do Rio Grande do Sul vai saber o que que é isso. Mas... vamos lá pra frente. O que me incomoda no time do Grêmio é o ataque. Que temos ainda Luan, que eu não sei se tu tem visto o Luan por aí. Tem visto o Luan por aí? Tá tratando os pés dele, pobrezinho. Pois é, eu não tenho visto o Luan. O Grêmio tem hoje no ataque Luan, Jael, Everton. Não vê porque ele tá na pedicure, lidando as cutículas. O PP, olha como eu sei o time do Grêmio. O Marinho, que foi talvez vai ser negociado. E o André. A princípio são esses que eu tenho aqui. Com certeza o seu Renato Gaúcho deve ter mais alguns jovens pro ataque. No meio... Marinho vai ser negociado? Sabia não? Eu sabia não. A princípio, o que tá hoje das redes aí, vamos dizer que o Marinho tá sendo negociado com o Corinthians. Sabia, não? É, vamos ver. E no meio? No meio, o Grêmio tem... Tu esqueceu do Jael no ataque, meu filho? Não, eu falei do Jael. Falei o Jael. Ô, cruel. Esse é bom. Esse, mas olha. Ó, temos no meio Michel, Maicon, Caio, Matheus, Henrique... Quem mais eu tenho? Douglas, Tassiano. Nossa, partida boa. Bom jogador. Alisson, Tony Anderson. Cícero. E é isso aí, deixa eu ver. Jean-Pierre. Isso, Jean-Pierre. Esqueci de mais alguém. Lima tá de saída. Ah, tem mais um perna de pau que aparece aí. Lima tá emprestado. Tá emprestado? E os defensores, né? Bressan. Os defensores, não, vamos começar o que, né, foi escolhido pela ESPA, melhor zagueiro do Brasileiro 2018, Pedro Jeromito. Temos o Kahneman, Bressan, já tem uma notícia pro Bressan dos gremistas, se não estão atualizados. O Bressan está indo para Estados Unidos. A princípio tá uma negociação com o presidente do Grêmio para um time americano. Ele vai pro Dallas, não é Shelton, é Dallas. Temos o Paulo Miranda. Né? Falou pressão, o microfone treme. Paulo Miranda, Denilson. Bom jogador. Derlan, Léo. Esse daí nem o Renato sabe o nome dele. Temos ali nas laterais, Léo Moura, Léo Gomes, Madison, Felipe. Depois terrível. Tem... Depois temos... Bruno Cortez, Marcelo Oliveira. O queixo é bom. E Guilherme Guedes. Que barbaridade. E no gol. Esse aqui é o filhinho do Cortez. Bom jogador também. Bom jogador. Marcelo Goi, que a gente acabou de falar. Léo Jardim. Bruno Graf, que eu não sei ainda se está no Grêmio. Esse Léo Jardim já saiu. E Paulo Vitor. Esse é o time do Grêmio, a princípio, que jogou o elenco de 2018... E vamos falar um pouco sobre Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Tu acha que ele popou demais pro Campeonato Brasileiro o nosso querido Portaluppi? É, infelizmente, né? Mais um ano o Grêmio não ganha um brasileiro por causa disso, né? É, ele deu prioridade para certas competições que perdeu pro Flamengo. Sim, a Copa do Brasil foi... Copa do Brasil, na realidade, o Grêmio foi eliminado por, vamos dizer assim, ó, um grande erro que o Renato cometeu esse ano. Contra o Flamengo, no segundo tempo, o Grêmio começou a se recuar e levou o gol nos 48, 49 do segundo tempo. Mesmo caso que aconteceu depois na Libertadores contra o River Plate. Se recuar e levar gol. É complicado. Agora a gente falar de Inter. E falando de Inter, que eu vou pegar emenda, que agora daqui a pouco a gente fala também um pouco mais de Grêmio, vamos emendar agora de Inter. Rudes, você como gremista, tu acha que é time pequeno jogar recuado? Olha, vamos falar assim com carinho. Manda, pelo tamanho, né? Pelo tamanho que o Internacional virou nesses últimos 13, 14 anos ali. Sim. Do jeito que o Odair tava jogando o começo do brasileiro, tava sendo meio feio, porque era só recuado e fazendo um gol, né? Tá, tava sendo tipo o Corinthians do ano passado. Tá, mas aí a gente vai tocar num assunto assim, ó. Tem time pra jogar pra cima. Agora tocou num assunto de Colorado. Agora a gente vai discutir sobre futebol. Antes da gente falar só de Inter. Tu acha o Inter literalmente saiu de uma Série B? Um vexame pro Sport Clube Internacional? Literalmente foi esse jogado. Título nós temos, só lembrando, né? Só lembrando que esse título nós temos. Não, graças a Deus. Graças a Deus, só vocês têm. Os grenais que o Inter jogou, principalmente o Gauchão, cara, o time tava sendo montado ainda, entende? Eu posso dizer que tava sendo montado. E o Portaluppi chegar depois, falar que o Inter foi time pequeno jogar recuado. Primeiro, o Inter tava reconstruindo novamente, as peças estavam chegando, o Odair foi literalmente colocado assim um cargo enorme costa dele também. O que ele pensou? Cara, eu tô jogando campeão da Libertadores. Tu acha que eu vou jogar pra frente? Isso até mesmo, se tu perceber, até mesmo o Portaluppi fez com o River. Literalmente o Portaluppi fez isso com o River. Que eu achei assim, o Grêmio teria mais time do que o River, e tem mais time do que o River, e se recuar. Então tudo isso pesa. Não adianta o Portaluppi chegar aqui, o Inter jogou de time pequeno. Acredito, jogou como time pequeno. Mas no momento que ele tava, ele não deveria jogar como time grande contra literalmente o atual campeão da Libertadores, entende? E se fosse ao contrário, o Grêmio também ia jogar recuado, Portaluppi ia jogar recuado, se o Inter fosse o atual campeão da Libertadores. Sim, sim. É, assim, ó, eu acredito que o Odair, ele tenha feito time jogar daquele modo, e é sem, igual o Disco falando seriamente, né, sem fazer piadinha, quando mandaram embora o Aguirre. Quando mandaram embora o Aguirre, ele jogou aquele Grenal que o Grêmio fez 5-0, né, aquele Grenal ele botou o time do Inter a jogar pra cima do Grêmio na arena, né, e acabou que ele fazendo aquele sistema do time jogar pra cima, acabou que o Grêmio, vamos dizer, uma noite inspirada, né, não. Aí acabou que fez o 5-0, então não, eu acredito que aquilo fez o Odair lembrar assim que não adianta querer ir jogar contra o Grêmio na arena e jogar pra cima ainda, né? Esperar um pouquinho. E não, com certeza. E outra, aquele 5-0 foi um aprendizado pra ele, literalmente. Porque era outro time, tu lembra que aquele time do 5-0 é outro time do que é hoje em 2018? Sim, sim, não. Entende? E também o time tava mega abalado com a saída de um técnico. O Aguirre saiu não só pelas derrotas, não só por ele ser Aguirre, mas também pelo preparo, principalmente o preparo físico do Inter, que não estava adequado para o futebol brasileiro. A mesma coisa que o Aguirre, agora eu vou tocar lá no São Paulo, principalmente porque o Aguirre saiu do São Paulo agora. Preparo físico. O Aguirre tem costume de querer a comissão técnica dele, próprio preparador físico dele. Preparo físico não é o mesmo do que inicia um trabalho com a Aguirre. Então, por isso que a Aguirre saiu do Inter, principalmente isso. Não só foi só pelas derrotas, mas também foi por causa do preparo físico. E isso a gente sabe que faz muita falta. Sim, sim, concordando contigo. Não, só relatei o ponto do Helman ali, né? Jogar daquele modo dele por esse fato, né? Porque ele já tinha jogado um Grenal e acabou que ele não teve um bom resultado, né? Tanto que ficou um pouco manchado no começo. Sim. Logo que ele assumiu o Inter, né? Tinha aquela mancha daquele Grenal, né? E já no Grenal da Arena ali, eu também acho que ele fez certo. Lembrando mesmo, o Grêmio depois foi lá e reclamou que aquele árbitro não dava os pênaltis, né? Mas o Inter fez um jogo recuado do modo que ele achou certo, né? E o Grêmio, mais uma vez, tocou a bola e não conseguiu fazer gol, né? Sim. Isso que foi um grande erro do Grêmio nesse brasileiro, né? Tocar, ter muita posse de bola e não fazer tantos gols, né? Quer dizer, também muito, como eu posso falar do time do Inter, é que hoje o time do Inter é aquele time que se defende e contra-ataca o time, mas também é um time que tem defeitos, principalmente quando o time tá fechado, quando o adversário tá fechado. Quando o adversário tá fechado, o Inter não tem, principalmente contra os jogos que teve contra a Chapecoense, que teve derrota, contra o Vasco, contra o Santos, entende que foi um time já mais recuado, o Inter literalmente não conseguiu jogar. Mesmo com o D'Alessandro jogando no meio, tentando abrir o jogo, não achou espaço suficiente para conseguir até mesmo a vitória e fechar o jogo. Mas vamos falar do Inter. Sim, sim. O Inter esse ano é um time que literalmente saiu da Série B. O ano passado saiu do... mas literalmente o time do Inter no ano passado saiu da Série B. Do nada. Eu acho que ninguém tinha expectativa nenhuma que o Inter... Eu vou dizer... Sou colorado, eu posso dizer. Pra mim, o Inter ia conseguir ali décimo, décimo primeiro, tentar uma Sul-Americana. Esse era o patamar do Inter esse ano. Um time mais... Literalmente, o Inter ia lutar pra não cair. Me surpreendeu o modo de jogar, alguns jogadores que foi chegando no Inter. Então, isso foi, sem dizer, foi me alegrando. Vamos falar do Inter. E vamos começar a falar do goleiro. Que a gente fala do goleiro e depois a gente fala do time. Hudson, tu como gremista. Sim, qual sim. Do... Eu queria no Inter o Groy. Se o Groy não fosse gremista. Mas eu gostaria do Groy. É um goleiro experiente. E é um goleiro que em decisão, principalmente em Libertadores, ele pode decidir uma partida numa defesa, num pênalti. Ele pode decidir. E do Inter, quem tu gostaria no Grêmio dos goleiros? Temos, claro... Danilo Fernandes, que se machucou, felizmente. E quem pegou o lugar dele foi Marcelo Lomba. O que, que tu acha desse... Vamos falar dos principais, os dois goleiros. Olha, eu acho que o Inter tá também é um time que tá bem servido, né? De ambos. Só que hoje, pelo brasileiro que o Lomba fez, eu acredito que o Lomba tem que ser bem valorizado, né? Não só valorizar o Danilo Fernandes, né? Não, eu vi uma entrevista do Odair, que no início, quando o Danilo Fernandes estava jogando ainda, e ele falou numa entrevista que, imagina eu sendo, me acordar técnico do Inter, que ele falou que ficou várias madrugadas acordado, ele falou, eu técnico do Inter, e ter que escolher entre dois goleiros. Complicado, sabe? Como também um técnico escolher os jogadores, sabe? Mas eu hoje fico com o Marcelo Lomba. Também sou fã do Danilo Fernandes. Só que antes dele se machucar, eu achei uns defeitos dele de posicionamento no gol que eu não gostei. Hoje eu sou mais Marcelo Lomba, que, né, fez grandes defesas. Literalmente, o Danilo Fernandes salvou o Inter na Série B em muitos jogos. E hoje o Marcelo Lomba salvou muitas vezes o Inter na maioria dos jogos que ele jogou na Série A do Brasileirão. Mas a gente vai falar agora do time do Inter, que foi se montando durante o ano. Vamos começar na zaga, que a gente falou do zagueiro. Temos o Emerson Santos, Klaus, Rodrigo Moledo, Thales. E temos o Vitor Cuesta, que foi considerado ele Jeromel. Os melhores zagueiros do Brasileirão 2018. Na lateral tem o Dudu, que tá machucado, que eu não sei se fica no Inter. Fabiano, lateral, parece que não fica no Internacional. O Palmeiras quer de volta. Temos o Iago, o Wendel, Zeca. Depois temos o Charles, que é um volante novo, teve erros, mas é novo. Temos esse Gabriel Dias. Esse Gabriel Dias, cara, é um bom jogador. Eu não sei por que ele anda sumido. Depois temos o Richelli, que até agora eu não vi. Rodrigo Dourado, considerado o melhor volante do Brasileirão. 1-12. Edenilson. Patrick, que não sei o que houve. Perdeu um pouco o futebol. Camilo, que a princípio também teve saída do Internacional. D'Alessandro. Juan. Richard. Depois temos Sarrafiori. Depois a gente vai falar de um cara aqui. Jonathan Alves. Leandro Damião. Nicolau Rossi e Wellington Silva. Vamos falar, sabe de quem, Rudy? Se tu não de quem, gosta, meu amigo? Paulo Guerreiro. Essa bom novela, jogador, hein? Essa novela que não acaba mais. O que que tu acha? Vai jogar ou não vai jogar? Olha, eu acredito que até possa jogar, né? Mas vai perder muito tempo já pra pegar ritmo com o time, né? Porque não adianta tu querer colocar, tipo, ele a jogar. É maio que vão liberar ele, né? Abril, maio, né? É, ali meio de gauchão, dizem que. Sim, aí ele já vai, tá em meio de gauchão, já vai ter em fase de grupos da Libertadores. Assim, eu acho que o Inter tá botando muito dinheiro pra ter pouco retorno, né? É, esse é meu medo. Cara, eu ainda iria, com certeza, no Damião. Uma, porque o Damião é um jogador diferenciado, é um centroavante que só joga no Inter. Tem outro lugar que o Damião não joga. Ele joga só no Inter. Cara, o Guerreiro, eu posso dizer, sendo colorado, é o meu ponto de interrogação. Pra saber o que ele vai fluir ainda no Internacional em 2019. Tem expectativa de vê-lo jogando? Ainda tem. Mas vai ser uma guerra muito grande entre ele e Leandro Damião. Jonathan Alves, eu acho que vai perder passo tanto para um, tanto para outro, porque é um centroavante que tem a característica muito diferente tanto do Paulo Guerreiro, tanto do Leandro Damião. Né, Rudes? E o que tu tem a dizer? Sim. A campanha do Internacional em si em 2018? Olha, não, acredito que a campanha do Internacional foi bem acima do que esperavam, né? E é tanto que, tipo assim, ó, como tu relataste ali, eu acredito que o Inter tem que se reforçar no setor defensivo pelo seguinte fato: quando joga o Moledo e o Vitor Cuesta, o Inter tem uma defesa sólida. Uhum. Mas quando um dos dois é suspenso, aí acaba que o Inter quase sempre é vazado, né? Já no setor, vamos dizer, que tu comentou ali das laterais, eu acredito que a parte da lateral direita, se o Zeca voltar a ter aquele futebol que ele jogava no Santos, é um cara que vale a pena estar investindo ainda, né? Na lateral esquerda, eu só não entendo por que o Odair não dá mais chance pro... É o Wendel, né? Ele não dá mais chance pro Wendel, né? No setor de meio campo, depois que o Rei Charles lá, Príncipe Charles, errou aquele lance contra o Sport, que o Inter perdeu, ele foi bem, vamos dizer assim, afastado um pouco, né? No meio campo, que tu comentou ali, eu acho que o Inter tá bem servido, mas ao mesmo tempo, assim, a partir do momento que quando o D'Alessandro sair, tem que ter alguém que chame a responsabilidade, né? Porque não tem hoje. Eu acho que tanto o Inter, tanto o Grêmio, falta peças de recomposição, sabe? Sim, com certeza. Sabe, tipo, ali o Grêmio, principalmente, cara, sai o Everton, não tem um cara diferente igual o Everton, não tem. Tu pode colocar o Marinho pra dar uma correria ali naquele lá no canto direito. Tanto o Inter, tanto o Grêmio precisa de peças pra se recompor, sabe? O D'Alessandro, com certeza, em 2019, eu acho que não vai jogar todos os jogos, mas é um cara que uma bola parada ele pode decidir. Como também que a gente sabe muito bem que o Luan pode decidir uma partida também em minutos. Só que cadê o Luan? Essa que é a grande pergunta. É um jogador diferenciado, sim. É um jogador que ele sabe jogar com a bola no pé curto, só que cadê o Luan? Faltou o jogador Luan. Desculpe, Luan, se tu tá escutando esse podcast, mas tu deu uma sumida depois, talvez não te chamaram mais pra seleção, mas tá fazendo falta no Grêmio. E hoje, o grande nome do Grêmio é o Everton. E ainda bem que o Renato tá dando oportunidade pro guri, né? Sim. É, eu acredito que desses relatos aí que tu comentaste, né? O Luan, a grande responsabilidade, eu acho que do Luan foi a parte do setor do departamento médico, né? Tanto que o presidente do Grêmio, junto com os demais ali, demitiram, foi 3 médicos do Grêmio, se eu não estou enganado, né? Por um detalhe disso daí, é essas lesões que o Grêmio nunca consegue recuperar, né? O Luan sempre tem essa lesão, todo final de temporada ele começa a sentir. Teve muita lesão muscular também que o final da temporada mostrou. Então, a imprensa meio que caiu em cima do preparador físico do Grêmio, né? Sim. Mas atrás do preparador físico tem o departamento médico, né? E acho que por isso que o Luan pagou muito, né? Questão do departamento médico não saber lidar com a lesão que ele teve, né? Há anos já, né? Que ele tem essa lesão, no caso. É complicado, né? O Luan tá fazendo falta grande. E a princípio ali, o que eu posso dizer do meio de campo ali do Inter, Rodrigo Dourado e Edenilson estão muito bem. Só que aí, nesses últimos jogos, eu senti a falta do Patrick, que é um grande jogador, um grande de preenchimento de meio ali, mas senti falta do Patrick no fim dessa temporada do Internacional. E o que eu posso dizer da temporada do Grêmio de 2018 é que, infelizmente, o Portaluppi, eu acho que deu prioridades para certas competições, não deu prioridade para o Brasileirão. Talvez ele possa dizer que deu, mas se ele tivesse dado prioridade pro Brasileirão, o Grêmio estaria ali disputando juntamente com o Inter e Flamengo, com a pontuação mais apertada, o título do Campeonato Brasileiro. Que é o Campeonato Brasileiro, pra mim, tava em Palmeiras, Grêmio, Flamengo e, por último, Internacional. Mas, né, a gente viu o que é o Filipão, que a gente Sim. vai falar do atual campeão brasileiro. Não, outro clube que tu esqueceu ali de relatar, tipo, o Cruzeiro é um clube também que eu acho que Sim. tem um elenco excelente, dá pra se dizer. Uhum. E ele se manifesta assim, tipo, ganhou a Copa do Brasil 2 anos seguidos, né? E ele ganha a Copa do Brasil e se satisfaz, né? Só que sendo que... Dá um exemplo, tô relatando sobre a parte também do Grêmio, né? Uhum. Eu acredito que no próximo ano não adianta o Grêmio querer valorizar sempre as competições de mata-mata, né? Teria que o ano que vem valorizar duas competições, que é, primeiro seria o Campeonato Brasileiro, e em segundo plano seria a Copa do Brasil. Ou inverter, primeiro a Copa do Brasil e depois o Campeonato Brasileiro, né? E a Libertadores eu acho que não vale a pena investir ou se dedicar, pelo fato que aconteceu esse ano, né? Então, acredito que tem que recuperar, igual que tu falou ali, Luan, tem que recuperar Maicon, tem que recuperar Ramiro, que também desapareceu, né? Sim, e não... E investir nos dois, que seria a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Sim, não, e principalmente o que eu acho, tanto o Inter, tanto o Grêmio que precisa, peça. Os times são bons, não vão dizer que são ruins. Tanto o Inter, tanto o Grêmio são times bons. Eu acho que ainda o Grêmio pode dar uma melhorada naquele ataque ali. Dá pra ir no mercado procurar uns caras bons aí. Mas tanto o Inter, tanto o Grêmio, se quiserem disputar o Campeonato Brasileiro pau a pau com o Palmeiras, principalmente, tem que procurar bancos ou reposições à altura. Principalmente isso, porque o Brasileirão tem que ter elenco. Não precisa elenco de nome, mas precisa ter jogadores... qualificados para as recomposições. Sai um Everton, tem que ter um pelo menos 90-80% perto de um Everton. Tanto o Inter que saia, tá ali o Rodrigo Dourado, tem que ter um volante pelo menos 90-80% à altura do Rodrigo Dourado. Sim, sim. É, eu acredito que essa parte que tu relatou aí, ambos, o Grêmio e o Inter, o ano que vem não vão estar. Ter peças de reposição que ajudem, tipo, igual que tu relatou antes também, ter o que o Palmeiras tinha, né? Porque o título que o Filipão teve com o Palmeiras foi, pode-se dizer que foi merecido, mas também ele tem no meio campo Lucas Lima, Gustavo Scarpa, tem Bruno Henrique, tem quem mais? Tem aquele jogador que saiu da base da Chapecoense, que tá no Palmeiras. Então, assim, eles têm, tipo, 4 jogadores, às vezes, pra uma posição, né? E já nós, da dupla Grenal, mal temos 2, né? É complicado. A recomposição, principalmente, a gente precisa. O Inter tem umas peças ali bem interessantes, principalmente no gol, no ataque. Agora, no centroavante, vai ter Damião, Guerreiro, Jonathan Alves. Então, para centroavante tá ok, mas precisa pro meio, precisa pra frente da zaga ali... Precisa, pro gol não digo, mas pra zaga precisa, então pra essas áreas o Inter precisa de peças para 2019. Vamos agora ter uma visão, a visão dos nossos clubes para 2019, antes de fecharmos esse nosso maravilhoso podcast. Vamos começar pelo Inter. O Inter, o que, que eu posso dizer do Inter? Peças, preciso de peças para recompor esse pessoal, tanto principalmente da zaga. O Inter precisa de peças tanto para o Vitor Cuesta, tanto para o Rodrigo Moledo. Não digo que Emerson Santos, Klaus não sejam à altura, mas precisa de algumas peças. Precisa de peças à altura, ou talvez melhor que o Zeca. Não que eu não goste do Zeca, mas tem que dar tempo ao tempo. Cara, eu gosto do Iago. Tem o Wendell. Também é um bom, mas ainda prefiro o Iago. Precisa de peça para... Oi. Você falando do Wendell e do Iago é um exemplo assim, ó. Que até acho que teria que citar também. É que a dupla Grenal, ela investe na categoria de base, mas até o Grêmio investe mais que o Inter, né? Sim. Porque assim, ó, o Inter é um time que sempre tá chegando nas finais, ou sendo campeão do campeonato, das Copas Sub-20 que tem, às vezes no Sub-17 também, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter sempre vai bem. Mas é um time que não tá levando essa gurizada pro elenco principal, né? Olha, meu amigo, em 2019 eu acredito que o Grêmio vai começar o ano tipo 2018, né? Botando as categorias de base a jogar o gauchão, que eu acho certo também, né? Porque o gauchão começa final de janeiro, se eu não me engano, né? Começo de fevereiro, por um motivo da mídia, né? É pelo motivo da TV, porque a TV tem que ter alguma coisa pra vender, né? E aí faz em janeiro começar já o futebol. Então o Grêmio coloca de começo a base, fazendo surgir novos atletas, assim, né? Não sei se vai lidar com prioridade pro gauchão, mesmo tendo a rivalidade com o Inter, né? Já o Campeonato Brasileiro, eu acredito que vai ser tratado da mesma forma, vai querer buscar o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Grêmio vai usar menos time reserva do que usou esse ano, né? Esse ano aqui foi sorte um pouco terminar em quarto lugar, porque usou muitas vezes o time reserva. Muitas vezes o time reserva também ganhou, né? Porque pegou o espírito que o Renato colocava no time que ele botava como titular, né? Já a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, eu acredito que vá na Copa do Brasil. A Libertadores, eu acho que o Grêmio ficou mordido e só esperando pra ver qual que vai ser a reação na hora da disputa, né? É, a princípio no Campeonato Gaúcho começa o dia 20 de janeiro e o primeiro jogo do Grêmio... Que vamos combinar, vamos combinar, é muito cedo, né? Imagina, eles têm... O atleta trabalha 11 meses pra folgar um, então... Eu também, eu infelizmente acho... é assim. Eu acho complicado, mas começa a princípio com a Federação Gaúcha, né? Mas a princípio começa dia 20, o primeiro jogo do Grêmio é contra o Novo Hamburgo, fora, na casa do Novo Hamburgo, e o Inter também pega... O Inter pega o São Luís também fora em São Luís. Esse é o primeiro jogo. Segundo jogo, o Inter pega o Brasil de Pelotas, Beira-Rio. E o Grêmio joga fora de novo contra o Aimoré. Dia 23 de janeiro de 2019. Eu acredito assim... Não, e tô falando sobre o gauchão. Eu acredito que a federação poderia criar um sistema. Dá um exemplo, a dupla Grenal ficou o Inter em terceiro, o Grêmio em quarto, no brasileiro, né? No próximo ano, as equipes não precisavam entrar junto com as outras equipes, como sempre entra. Principalmente a dupla Grenal. Se dá um exemplo, se o Brasil de Pelotas, ano que vem, subir pra primeira... Poderia ser enquadrado junto, né? Porque eu acho que poderia eles entrar já no mata-mata. Alguma coisa assim, né? Não esse sistema que é feito jogando desde a primeira rodada, né? Meu ponto de vista, né? Ou, vamos dizer, se o Inter pega e conquista um brasileiro, o Grêmio, a Libertadores, tivesse algumas, né? Alguma, como que você diz? Umas observações. Tendo título em final de temporada... Por que que o Grêmio já tem que começar o próximo ano jogando com equipes, tipo, vamos dar um exemplo, o Aimoré. O Aimoré, quantas competições o Aimoré jogou, né? Garanto que agora, no começo de dezembro, ele já tá se preparando pro gauchão, como várias outras equipes, né? As únicas equipes que eu acredito que não estão se preparando já pro gauchão é Grêmio e Inter, que recém terminaram o brasileiro, Brasil de Pelotas e Juventude, que recém terminaram a Série B, né? O restante, já tudo começa cedo pra disputa do gauchão, né? Não, e é complicado, né? Porque eles pegam alguns jogadores ainda cansados, aqueles jogadores ainda em férias, então é complicado, né? Mas essa é a Federação Gaúcha, que podemos fazer. Não só tem erros na Confederação Gaúcha, também tem erros na Confederação Brasileira de Futebol. Uhum. Bem, galera, acabou o podcast por aqui. Falamos sobre a dupla Grenal, a visão de um colorado, a visão de um gremista, as duas visões se comparando tanto o que aconteceu em 2018, tanto para Grêmio, tanto para Inter, e a visões para 2019, tanto Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, e tem uma dupla Grenal na Libertadores. Isso é muito bom. Na Libertadores, a gente deu as nossas opiniões sobre a dupla Grenal, os times, os principais times do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o Meu Bug Podcast. Muito obrigado para quem ouviu até aqui, esses retardados chatos. Até aqui a gente falou só bobagem, né, Hudson? Aqueles peladeiros de futebol. Mas o pouco que a gente mais sabe... Mais ou menos. É, mas o pouco que a gente sabe, o pouco que a gente joga, eu acho que a gente já pode dar nossas opiniões. O que, que tu acha, Rudy? Valeu, valeu aí, pessoal. Valeu por escutar a nossa análise da dupla Grenal. E esperamos que o ano que vem venha títulos, porque até o momento, né, nós somos o atual campeão da Libertadores. Um abraço! Muito obrigado e até o próximo podcast!